Oi, gente, aqui é Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar a música ABBA e eu espero que vocês gostem. Vamos lá. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos a minha realidade, essa minha realidade, Deus. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Oh, teus pensamentos para mim, oh, és a minha realidade, és a minha realidade, yeah. Abba, eu pertenço a ti. És a minha realidade. Yeah. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que Jesus já tenha falado um pouquinho assim com você. E é isso aí. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os amigos de vocês. Se inscrevam aqui no meu canal, que é bem importante pra mim. E divulguem o máximo que vocês puderem esse vídeo. Comentem o que vocês acharam, porque eu sempre estou acompanhando os comentários e sempre procurando melhorar no que eu posso. Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo para quem quiser me seguir. Então é isso, um beijão e até a próxima.